Controle, bom dia, Tan Mike X, Rei Delta, na posição número 10. Mike X, Rei Delta, prossiga. Na posição número 10, solicitei sua autorização de rebote para a posição número 13. Está autorizado, termina, chama o término. Brato, Delta. Controle Mike, X-Ray Delta, parteado na posição número 13. Bom dia, obrigado. Bom dia, Delta.